O trip 5393, decolados 1-2, controle em 1-9-8, bom voo. 1-9-8, 5393. Oi, boa noite, azul 4488, Ponte Clara da Bela. Azul 4488, ali mantém captura no zero. Ali mantém 4488. Corrigindo 4488 das outras, a de ingresso de decolagem, piscina 0, vento 150 graus, 0612 nós. Gente, vive decolagem 4488. Azul 4488, decolado 19, controle 119, décima 8, bom voo. 98, 4488, décima 98, bom São João a vocês. Igualmente. Oi, Salvador, boa noite. Azul 6908. Azul 6908, reporta marcador externo, baixada travada. Reportará. Azul externo baixou e travou, 6908. Azul 6908, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 10 nós. Vive pouso, pistão 0, afirmativo. É, Torre, boa noite, Azul 4107, está pisado de LS, dono 0, baixo travado. Azul 4107, confirmando, passando, estudando, baixar travada? Afirmo. Guardando apenas a pista livre. Gente, aguardando pista livre, 4107. O Azul 6908, só os 24, direito 121, decimal 1. 21, 1, Olivar, Azul 9102. Bom descanso. Bom trabalho. Azul 4107, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 08 nós. Livre pouso no zero, Azul 4107. Azul 4107, seu solo 28. Libera pit, chama solo 121, décima 1. 211, Azul 5407. Azul 4107, solo 121, décima 1. Oi, boa noite, Altã 3152. Altã 3152, altímetro 1098, já baixar travado? Positivo, baixar travado. Altã 3152, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 09 nós. Positivo, pouso, obrigado. Salvador, Oceanair 63, 13, ponto de espera da 10, tá pronto. Ali mantém cabeceira 10, Oceanair 63, 13. Ali mantém cabeceira 10, Oceanair 63, 13. Da 3152, no solo 42, direito, no 219. 219, obrigado, boa noite. Boa. Paulo, boa noite, Santa 3152, lembrou? Paulo, boa noite, Santa 3152. E autorizado, decolagem pistão 0, vento 140 graus, corrigindo 140 graus com 079. 219. Autorizado, decolagem pistão 0 para o Oceanair 63, 13. Da 3152, frequência do solo 121.1. Obrigado. Correio Salvador é o Gol 1972, ILS X-Ray. Gol 1972, 972, tráfego avistado, altímetro agora 1017. Reporte marcador externo baixar travado. Vai reportar externo agora 972. Oxenema 3113, decolado aos 44, controle 119, décima 8, bom voo. 119, décima 8, ao controle, para Oxenema 3113, voa. Voo 972 no externo. Baixou e travou? 972 no externo. Confirmando o trem, baixada travada? Afirmativo. Voo 972, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 08 mais. Livre pouso na 10, voo 1972. Salvador, boa noite, da 3600. Da 3600, boa noite, altímetro 1017. Já baixou a travada? Afirmativo, passamos Simbra. Ciente, tráfego avistado, aguarda apenas a pista livre, da 3600. Aguardando. O Golo 972, seu solo aos 47, libera a pista e chama solo em 121, decimal 10. Olha, virar direito, 1211, o Golo 972. Tan 3600, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 09 nós. Sim, pouso na 10, o Tan 3600. torre, Salvador 1098, ponto espera 10, pronto. 1098, visual com Airbus da Tana, curtíssima, final pistão 0. Visual. Após a passagem do Airbus da Tana e mantém capitão 10, o gol no 098. Após a passagem do RMAC 1098. Localizador. Confirme. Afirmativo. Xeré 6258, estabilizado. 6258, reporte quando baixar travado, o time entrou no 097, aguardando pista livre. Tan 3600, seu solo 53, se liberou a pista já, chama agora o solo 12, no decimal 1. Não, decimal 1, livrando, Tan 3600. O 1098, vento no 40 graus, 07 nós, autorizado a decolagem pista no 0. Altímetro 1017. 017, autorizado a decolagem no 098. Poxa, né, 6258, baixar a travada? Afirmativo, bastante travou. Não copiei, confirma? Afirmativo, bastante travou. Poxa, né, 6258, autorizado pouso, pista no zero. Vento no 40 graus, 08 nós. Confirmando o altímetro agora no 017, 6258. O 098 decolado aos 52, controle em 119, décima 8. 098, obrigado, boa noite. Bom início de semana. Obrigado, Fabinho. Eu vou 1170, tá pronto. 1170, alinha e mantém, capitão 10. Alinha e mantém 10, vou 1170. Ocean M2258, seu solo 54, libera pitch, chama solo em 121, decimal 1. Autorizado decolagem de piscina 0, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado decolagem na 0, Bruno 170. Pessoal, dá uma boa noite, algum 868, pronto, ponto 0, dá 10. Bruno 868, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 1868. Uno 170, decolando 5000, controle em 119.8. 19.8, boa noite, 170, boa noite. Autorizado decolagem pistão 0, 150 graus, 08 nós. Autorizado decolagem 10, bom 868. 2868 no Decola 259. 1198, controle bom voo. 198, uma boa noite. Torre Boa, Azul 4062, estabilizado. Azul 4062, altímetro 1017, reporte externo, baixada travada. 1017, o 4062, seguinte. Torre Azul 4062, baixou e travou, visual. 4062, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, 130 grau, 087 nós. E pouso na 10, 4062. Azul 4062, seu solo 07. Libera e chama o solo 121, décima 1. Entrou na eco, 21 no 1, boa. Oi, Salvador, muito boa noite, Delta 3891, transfere estabilizado e LS X-Ray 10. Tan 3891, já baixar travado? Afirmo. O altímetro 1017, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 140 graus, 07 nós. Tan 3891. 10 está autorizado pouso, Tan 3891.